estou pronto para construir um lar com você. Amor, meu amor, eu quero estar sempre ao seu lado. Amor, meu amor, eu estou aqui trazendo esta aliança para lhe pedir. Escute com atenção o que eu tenho a lhe dizer. Eu quero casar com você. Quer casar comigo? Ser a minha eterna namorada. Quer casar comigo? Minha companheira de longa data. Quer casar comigo? Vamos selar o nosso amor. Foi Deus quem me deu você. Amor, meu amor, eu prometo cuidar de você. Yeah.